nosso amor brilhou em vão. Solidão, uma orquestra muda no salão. Vestido caro de ontem, que alguém não sabe onde pôs. Tudo bem, duas minhas noites pra ninguém. Se você, meu bem, não quiser, não puder, guardá-las pra mim. Veja bem, há pouco tempo a gente andava sob o céu do amor. Na primavera a brisa era o nosso cobertor. Mas o outono trouxe o abandono em nossa vida.